Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Ah, olha a lua mansa, me leva, amor, ao luar descansa meu caminho. Amor, seu olhar em festa se fez feliz. Cansei de ser sozinho. Verso encantado, usei. Meu namorado é rei nas lendas do caminho. Caminhar, só o amor me ensina.